As pessoas que eu dei referência neste podcast não partilham exatamente a minha opinião, o que eu acho salutar, mas não confundam o que eu estou para aqui a dizer com as pessoas que eu dei referência. Bem-vindos a todos a mais um podcast, as pessoas hoje gravado no dia 30 de janeiro de 2018, na véspera de fazer um ano que comecei este projeto, que não é nada especial, não é nada de novo, é só um podcast, mas é algo que me apeteceu fazer e um ano, entretanto, já passou. Este é o podcast de aniversário, digamos assim. E no meio disto tudo, pronto, tem sido um caminho divertido, às vezes tenho mais disponibilidade para fazê-los, outras vezes não. O podcast de hoje em particular até tem clipes já assim com uma semana e meia de atraso, mas mesmo assim vou comentar sobre eles porque entretanto a vida põe-se à frente, mas tudo bom, adorei até agora, até ver. Tenho conhecido muita gente boa, em particular no Twitter. Queria só dar aqui uma menção, claro, tenho que começar sempre pelo grande Arquimedes, que foi a primeira pessoa que eu notei que pelo menos estava a ouvir o que eu estava para aqui a dizer. Continua sempre de pé, um convite para fazermos um podcast de Itameias, grande Arquimedes, mas temos muita gente boa, claro, o grande reacionário, o I Lost the Bet, a Rita, como ouviram na semana passada, mas muito mais gente, como o Foca Loura, a volta do Marquês, eu sei que vou deixar alguns para trás, tenho muita pena. Vá lá, pronto, Joseph, és um troll, mas também entras na lista. Temos a Helena, temos o Lusoboy, claro. Temos, deixa lá rodar aqui. Isto é um marxista cultural, não interessa. Ai, tempos de silêncio. O Zé do Monte também é fixe. Mais. Pessoal que é o Paulo Lisboa, muito fixe também. Português inopinado. Grande reacionário, aqui está ele. Grande. Bem, também sigo José Pinto Coelho, pronto, a fazer o quê, não é? Mas António J. Costa, também muito, este homem, enfim, tem um know-how. Mas Stabat, Santo Contestável, é o pessoal do costume, vocês sabem quem são. Somos sempre aquele, parece, grupinho que anda sempre a dar palmadinhas nas costas, o Luís Marado, meu Deus. O nome dele é mesmo esse, bué fixe. E mais. E mais, não sei. Patriota. Focalor, conta número 2 já. Mr. Facas também é fixe. Pensador Zarolhos, espalha brasas, claro. Ara, eu sei que estou-me a esquecer. De um dos homens mais ativos diariamente. Onde é que está o português, como é que se chama, H-Sniper, onde é que ele anda, epá, fogo, bom, agora não encontro, não quero estar-vos a fazer perder muito tempo, queria só dar aqui uma menção ao pessoal que eu sigo todos os dias, e dão bastante valor ao Twitter, se não fossem pessoas como vocês, eu nem sequer tinha interesse é andar aqui nesta rede social, do qual eu detesto tanto, que já gravei tantos podcasts ou críticas ao que as redes sociais representam, mesmo dentro das pessoas. Eu sei que estou a divagar um bocadinho. Estou a divagar um bocadinho enquanto ando aqui à procura de pessoal que valha a pena não ficar esquecido e ser lembrado. Pá! Pronto. É muita gente, muita gente. Muito fixe. Tem sido uma experiência agradável, em particular até as entrevistas, ou digamos os swapcasts, as trocas de ideias que ficaram por aqui gravadas. Gostava de fazer deste segundo ano ainda mais trocas de ideias entre mais gente, porque é sempre muito mais fácil trocar de ideias do que estar sempre para aqui a falar sozinho. Pronto, não encontrei. Ai. Não encontrei o Angry Portuguese Man. Mas pronto, aqui está. Então vamos lá arrancar com isto. Podcast de um ano, a marcar basicamente um ano, não é verdade? Já superei a minha velhinha cibernética, e por falar em velhinhas cibernéticas, porque não também falarmos um pouco em dinheiro cibernético? Isto do Bitcoin, confesso-vos, não é assim grande especialidade minha, mas está-se a preparar para estourar a bolha no mercado virtualmente. E mais uma vez, como já disse em podcasts anteriores, eu critico tanto este sistema financeiro que já por si ainda põe dinheiro tangível nas nossas mãos sob a ilusão de algum valor inerente sobre ele, que só serve de algemas financeiras para a nossa escravidão do século XXI. O irónico, estes marxistas culturais se queixarem tanto da escravatura que nunca sofreram e nem sequer notarem que a própria moeda que têm no bolso para adquirirem os seus próprios bens, para se sentirem felizes com eles próprios através do materialismo e poderem continuar a regurgitar as suas opiniões nas redes sociais, que eu também gosto muito de usar, acaba por realmente já está assim um bocado, digamos, quando é um ditado que existe na Bolsa, que é quando os senhores de sapatos engraxados começam a investir na tua empresa, é sinal que a tua empresa vai rebentar por alguma razão. E aqui temos um testemunho. Vamos então arrancar assim com a cryptocurrency que vive dentro dos nossos computadores, e a seguir vou-vos dar um clipe do porquê que realmente ter o nosso dinheiro salvaguardado numa forma eletrónica e não o ter de uma forma real ou em metais preciosos ou alguma forma de valor real, caso um dia falte a eletricidade, pode constituir um risco para quem está a meter os seus ovos todos num cesto. A long-term puts. If I could buy a five-year put on every one of the cryptocurrencies, I'd be glad to do it, but I would never short a dime's worth Have you because, thought about you know, when you trading the start talking. futures to take a negative position of Bitcoin? No. You would not do that. No. There's no reason. I get into enough trouble with things I think I know something about. Why in the world should I take a long or short position of something I don't know anything about? So, you know, we don't have to know what cocoa beans are going to do or cryptocurrencies. We just have to focus on 8 or 10 stocks that businesses basically that we think are decent businesses. But I do think that I think what's going on definitely will come to a bad ending. I mean, you've got virtually everybody. I have a class. I have 11 schools coming on Friday. The questions will be on Bitcoin, and I won't know the answers. Although when we sat down, Warren, you did say I should have announced that we were getting involved in Bitcoin this morning. Well, that is true. I mean, that would be much more interesting to the audience that we were going to issue a whole series of cryptocurrencies tomorrow. But we aren't, believe me. And we don't own any, we're not short any, we'll never have a position in them. Pronto, isto são palavras de um investidor ou de alguém que representa uma firma de investimento que disse de alguma maneira. Bem, ele então até estava a sugestionar mais cryptocurrencies no mercado, que só desvalorizava-as todas, e a procura não é tão grande. Eu continuo a não perceber como é que a velhota vai comprar o pão com uma Bitcoin. Porque isto, a parte que eu sempre mais me foquei dentro disto do Bitcoin é como é que. Achei piada na altura aos conceitos de sistema, fora vários. Nem é vírus, é malware, ransomware. Coisas que fazem hijack ao processamento do nosso computador para aproveitar e minar sites, até como o Pirate Bay tem esse bugzinho lá enfiado, cada vez estão a browsear um bocado de pirataria, e quem nunca o fez, o vosso CPU está a servir para minar bitcoins. O ideal, aparentemente, era emparelhar vários GPUs, porque os GPUs têm uma capacidade de processamento bastante superior aos nossos próprios CPUs dentro dos computadores, ou digamos, placas gráficas emparelhadas em chamado numa farm, mas não de servidores de gráficas, mina Bitcoin, e que basicamente, então, estamos a falar do quê? Alguém vai gerar riqueza por, digamos, andar a roubar o processamento informático dos outros, ou o paizinho pagou-lhe bastante para ele montar N GPUs e estar a minar bitcoins? Eu não sei até que ponto é que isso tem algum tipo de valor em termos inerente para construir uma riqueza à volta digamos, de uma utopia financeira que deve estar prestes a arrebentar, porque, quer dizer, os senhores controlam estes fiat money, que é o que a gente tem como o euro e o dólar, e todos os países que são, digamos, não os inimigos do planeta, que estão prestes a levar com uma bomba, como a Líbia queria fazer com o Golden Dinar, fazer uma moeda inerente num valor real e não num valor especulativo, dentro da capacidade da população em particular conseguir pagar a dívida, enquanto alguém tem as alavancas de uma impressora para dizer quanto dinheiro é que nós vamos levar para o ano que vem. Eu acho uma piada os nossos cartazes dos políticos continuarem a dizer Portugal soberano quando andamos de mãos estendidas para o BCE, via Bruxelas e Alemanha, a ver, então deem lá o dinheirinho para encaixar e Portugal arde, vamos nos endividar com mais dinheiro a juros e etc. Isto é um problema muito grave que eu não vejo nem os partidos de esquerda à direita, ao centro, democrático, acima, abaixo, amarelos com bolinhas azuis, a queixarem-se. Antes, pelo contrário, querem absorver mais e, que engraçado, o Mário Centeno estar envolvido onde está, e o Benfica hoje, mais uma vez, um escândalo de corrupção. Anda tudo a ganhar, a roubar dinheiro falso à conta da sociabilização da dívida que nos sai do bolso. Ainda temos que pagar juros por cada moeda que nos sai do bolso. E não precisamos de uma Bitcoin, sinceramente. Isto é se o dinheiro que nós temos já é uma má ideia, então uma má ideia é esta ideia, na minha opinião. A gente precisa de voltar um bocado à forma de... Não é que o dinheiro tenha a sua utilidade como civilização para trocar bens sem haver, assim, digamos, muita injustiça na troca, não é? Ninguém vai trocar uma galinha por uma vaca. Então foi assim um bocado dentro deste conceito que a humanidade inventou uma moeda de troca, mas a moeda tinha sempre um valor por trás a defender o seu próprio dinheiro. Daí a Inglaterra nunca ter aceito o euro, porque o colateral da Libra sempre foi o Tesouro Real. E como nós todos sabemos, o Tesouro Real inglês, que também foi roubado, não é? Digamos assim, mas servia para acabar no mundo, servia para acabar com a fome no mundo 8 vezes, teoricamente. O que não tem nada a ver com o arsenal nuclear que existe nesse mundo, que servia para acabar com o mundo ainda mais vezes do que isso. Mas porque qual será o perigo realmente de termos o nosso dinheiro tão enfiado dentro dos computadores? Porque até o próprio dinheiro real que nós usamos é uma percentagem ínfima que trocamos entre mãos, porque a maior parte do nosso dinheiro vive dentro dos computadores. Eu adoro computadores, mas também detesto computadores, porque tudo na vida é uma faca que serve para cortar o queijo ou para matar alguém. Qual será o perigo? Obviamente que isto é em jeito de piada, não é tecnicamente assim algo de muito significativo, mas tem algum significado, como eu falei há 2 podcasts anteriores, a feira do CES, que é a maior feira para exporem, digamos, o que vem aí na calha tecnológica, que digo-vos sinceramente, para quem acompanha isto há muitos anos, eu diria assim por alto, 80%, de tudo o que sai dali são flops, digamos, tecnológicos, não vão a lado nenhum, mas também foi dessa feira que em 2016 foi dado o prémio do maior avanço tecnológico ao pau do selfie. E isso, o pau do selfie, é um dos maiores avanços tecnológicos. Eu digo a toda a gente que votou nesse avanço tecnológico para meter o pau num sítio que eu cá sei. Mas então, só assim, em jeito de piada, vamos ver. Desde o momento em que nós ponhamos o nosso dinheiro todo depositado em algo eletrónico, o que é que será que poderia acontecer? If there's one thing you need at the world's biggest electronic show, it is electricity. But the power was knocked out for 2 hours at the CES technology show in Las Vegas. Nevada Energy blamed the blackout on the convention center's equipment. Espetáculo. Faltou a luz em Las Vegas. No maior evento tecnológico a nível mundial em que todo o mundo está a olhar. E eu nem sei se mostrei alguns clipes, acho que sim, do problema sexista que havia sobre as pessoas que iam falar na CES, porque há poucas mulheres, porque realmente experimentem sair à noite e ter... Não é que não haja mulheres que se interessem em tecnologia, mas começares a aprofundar um bocado mais a relação de uma rede com um servidor, com a tua internet, com a seca inerente que isso tem, é uma seca. E eu desculpo-as perfeitamente por não gostar desse tipo de conversa, porque realmente, da mesma maneira que eu não aprecio muito aquela conversa de olha como é que as minhas unhas estão pintadas, elas, pá, somos iguais, mas somos um pouco diferentes. E há coisas que realmente são entediantes aos sexos opostos, quando são heterossexuais, pelo menos. Será que um transexual consegue ter uma conversa em qualquer campo fixe? Não sei. Não conheço nenhum ou nenhuma e nem sei o que é que lhe havia de chamar se conhecesse. Mas falando em tecnologia, falando em dinheiro enfiado na tecnologia, falando em eletricidade, eu às vezes questiono-me quando será que as pessoas haviam de sofrer se a eletricidade em Portugal faltasse durante um mês? Por exemplo, assim um exercício estúpido, um mês, durante um mês, eu acho que a maior parte das pessoas, e quanto mais a geração nova for, pior, não conseguiam, digamos, ter paciência para viver com o seu próprio pensamento sem se distraírem muito tempo, até se tornarem tão deprimidos que eram capazes de se suicidar. Isto até poderia ser assim uma forma de combater o excesso de população mundial, se calhar era desligar a luz um mês e ver quem é que consegue sobreviver. Eu pessoalmente preciso de tempo. Um mês sem eletricidade na minha vida significava horas de trabalho reduzido, porque não se pode fazer nada hoje em dia sem internet, muitos livros que tenho aqui para ler, tocar, vivo aos instrumentos acústicos, e ter uma conversa aqui e ali à luz da vela, que se lixe, as pessoas haviam de ficar tão enfadonhas dos seus próprios cornos que até haviam de querer que a eletricidade voltasse talvez um dia para ouvirem afinal o meu podcast, porque agora é que me estão a ouvir com atenção porque têm todo o tempo do mundo e não têm distração nenhuma para o exercer. Mas realmente isto destes aparelhozinhos, estes gadgets, estão a viciar as pessoas, todos nós, eu próprio, todos, mas há aqui um certo nível que ultrapassou, digamos, a etiqueta social do respeito de estar em grupo. Há certas observações que eu vejo que nós até nos perdoamos a nós próprios, como a pessoa que não está presente, mas telefona e interrompe, digamos, uma conversa entre 10 pessoas, porque é prioritário. Eu venho de um tempo em que havia um telefone, como é que se chama, aqueles que tinham o disco, agora vamos chamar-lhe um telefone analógico, em que até era falta de educação telefonarem à hora de jantar, que é uma daquelas coisas, e agora vem aí, obviamente, que dentro deste mundo gerido por advogados, contabilistas e gananciosos da treta, obviamente que vão atacar esse vício, e até me espanta a mim não terem atacado antes. Porque isto é realmente o lado apofático do se ficássemos sem eletricidade um mês, este sintoma que está finalmente a ser reconhecido está a vir ao de cima. A rift is brewing among Apple investors over whether the company should address fears that too much screen time may be harmful for kids. Two major Apple investors are urging the company to take action against iPhone addiction. An open letter to Apple, sent by hedge fund powerhouse Jana Partners and a California pension fund, cites recent studies that find screen overuse could hurt the development of children's brains and is contributing to depression and suicide risk in teens. But Reuters reporter Trevor Honeycutt spoke with some Apple investors who say getting hooked on smartphones is exactly the point. What they're telling us is that the fact that Apple products are addictive is what makes the company so great. So a lot of investors like stocks that are hated by some people. They like stocks like alcohol, tobacco, gambling. Why? Because even in a recession, people spend money on those things. And some people are starting to think of Apple as being a sin stock, kind of like those. One fund manager says the real culprits are social media companies, and that Apple is merely the portal through which Facebook and Snapchat keep kids coming back for more. Apple has not commented on the letter. And while its products come with parental controls, some fear if Apple doesn't do more proactively, the government just might. Technology companies have been the market leaders. They have been the stocks that have seen the biggest rise over the last few years. And the only kind of shadow on the horizon is this idea that maybe someday the attention that these companies are going to get is going to lead to more regulation and it's going to cut back on their profits. So there's a corollary to what happened with the tobacco industry, where they faced a number of lawsuits and regulation that curtailed their profits. So that's kind of the biggest fear for investors over the long run. Investors have already seen some regulatory backlash. France, for instance, is banning mobile phones from schools at the start of the next school year. Uau, olha, isto está uma medida tarde demais. Banir os smartphones da sala de aulas. A sério, eu nem sequer percebo porque raio é que... introduziram ou deixaram, se calhar o professor é tão viciado naquela porcaria, eu não percebo, eu nunca fiz testes com o Google ao meu lado, olha, quem me dera. Mas sinceramente sinto-me bem mais educado do que esta geração de mentecaptos, nem sabe pôr o cinto à volta das calças, como deve ser. Quase que apetou a um atacador ou outro para atravessar a estrada. Enfim, e o que é que temos aqui? Marketing e uma certa admissão que realmente estas tecnologias são feitas para nos viciar, não para nos informar, para nos distrair. Mais como, por exemplo, e hoje rebentou o grande escândalo do Benfica, em que ultrapassa, o que devia ser um desporto que é politicizado. Claro que é, porque os políticos operam muito bem enquanto o povo anda distraído na estupidez, e basicamente o smartphone até caiu nestes comentários que vocês ouviram, até caiu na mesma, digamos, em tempos de crise e estupidez, que é mesmo assim, prostituição, álcool, tabaco e smartphones, venda à brava. Ora, prostitutas, graças a estas tecnologias, quase que são gratuitas e até eu pago para tê-las longe de mim. Por isso, isto realmente, este aparelhozinho que eu até estou a usar para gravar este podcast, é um perigo, mas tal como tudo na vida, a tecnologia tem dois parâmetros. É usada para o bem, usada para o mal. Se eu estou a usá-la bem ou mal, não sei. Mas, sinceramente, não sou daqueles asnos que andam na rua a olhar para a palma da minha mão. Um dos comentários que eu achei bastante interessante aqui há muitos anos foi exatamente alguém dizer que isto é a geração do brilho na cara, porque está toda a gente a olhar para o telemóvel. E o convívio social, está-se a perder este convívio social, esta habilidade de manter uma conversa, de ser uma pessoa interessante. É tudo uma questão de... vivemos todos no mundo da internet, andamos todos a mentir-nos a nós próprios dentro do espelho digital, e depois na hora da verdade fica um casal a olharem para o telemóvel um para o outro, porque aparentemente apaixonaram-se através de text messages, e quando tu te ouves a falar, com licença, com outra pessoa, acabei de jantar um bocado, quando existe realmente uma interação, ninguém sabe muito bem o que é que há de fazer. E isso ainda não se nota muito, se calhar, na população feminina mais jovem, porque a roupa disfarça, mas realmente eu não consigo, às vezes falho um bocado em quando ouço assim conversas ao lado, e eu estou a generalizar, obviamente, conheço muito boa gente, epá, as pessoas com que eu gravei swapcasts e podcasts, epá, malta nova, epá, com a cabeça no sítio, a seguirem o seu caminho, a seguirem o seu percurso, psicologicamente à prova de bala em relação a opiniões alheias, porque o que sentem por dentro, o que acham é mais forte do que elas, e eu identifico-me com isso. Não quero estar a pôr palavras na boca de ninguém, mas é isso que eu sinto, porque mesmo dentro de uma rede social, estas opiniões que estão aqui a ser ditas, e as pessoas que eu mencionei ao princípio, digamos que não é popular, não é por aqui que a gente vai buscar likes e seguidores e colecionarmos bitcoins para a nossa psique digital, quando nós vivemos no mundo real. Eu até acho que estas pessoas que se expõem demasiado na internet e têm demasiados likes por razões erradas, só vão funcionar no futuro, generalisticamente falando, com as drogas legais que se vendem na farmácia. E eu cada vez vejo mais gente a andar aí, parecem uns zombies. É o Walking Dead, está-se a tornar uma realidade. Eu desde puto que sou fã de zombies, e agora não acho piada nenhuma, porque é tipo o fenómeno Twilight. Agora é que toda a gente gosta de vampiros, agora toda a gente é que gosta de zombies, agora é que... Ai, agora... Agora é que está toda a gente a ficar tão zombie que até se calhar se identificam no que estão a ver, porque o próprio clássico do George Romero era uma crítica social em relação à forma apática como as pessoas andam a interagir umas com as outras, que foi criado o personagem do zombie, mas isso passa por trás de toda a gente. Muita gente. Mas agora, lá está, e estas coisas são feitas por pessoal do marketing. Não estão a pensar no nosso interesse pessoal, estão a pensar em rentabilizar, como é que eu consigo esmifrar-te mais um teu neurónio, como é que eu consigo te enganar a ti próprio, que tu estás a ter uma ideia original quando é a minha ideia que eu estou-te a meter no crânio. Isto é moda, isto é tendência, temos a televisão a cantar de cor, temos as redes sociais a promoverem o que não interessa, temos os jornais a... mesma coisa, epá, é sempre... Tudo o que não presta vem ao de cima. Tudo o que é alguma coisa de bom passa em rodapé, e passou uma vez e já passou e acabou. Qual foi a que eu vi hoje a passar em rodapé? Ah, os gajos da Auto Europa, tipo, desistiram da greve. Ah, meu, ó, privilegiados da merda. Entrem para o mercado de trabalho normal. Eu digo-vos o que é que eu tinha feito se fosse o gestor da Auto Europa. Pontapé no cu, sente emprego, lista, venham para cá. Quem, ó, quem quiser aceitar estas condições que são bem melhores. Seus mimados da merda. E a televisão fez sempre questão em mostrar as manifestações sem nunca dar as reivindicações e depois tivemos casos como a Triumph, completamente legítimo, e eu já fiz a minha parte em rasgar cuecas para irem comprar novas. Aí já a coisa passa assim um bocado por baixo do radar. Mas tudo bem, mas... Eu vou saltar aqui para um clipe que roça completamente o ridículo quando nós deixamos este mundo ser liderado por advogados, contabilistas e técnicos de marketing a tentar meter merda na nossa cabeça que não interessa para nada, desesperados por roubar mais um tostão, talvez uma campanha, talvez mais um nicho percentual, talvez mais qualquer coisa, continua a sustentar o meu jato privado e o meu cruzeiro para as minhas orgias gay em alto mar e blá blá blá blá blá blá. E porquê é que as pessoas continuam a ganhar tão pouco? O fundador do IKEA, se não estou em erro, até morreu esta semana que passou. Espero que o caixão dele, pá, com o máximo respeito ao homem, espero que o caixão dele também seja de aglomerado de madeira e muito difícil de montar, com instruções mal feitas e falta uma chave ou três parafusos. Vejam só a técnica que foram arranjar para tentar, digamos, sei lá, vender mais um móvel de merda, que agora até o mobiliário é tipo... É tipo a roupa, é primavera-verão, verão-outono, é a cor da sala, é a cor disto, compram uns móveis novos, curtam esta. British home goods giant IKEA is making headlines with one of its newest advertisements that asks expecting women to go the extra mile for a discount. The ad for baby cribs is also a pregnancy test that when urinated on by expecting mothers will reveal a discount coupon for a crib. The advertisement, which reads, peeing on this ad may change your life, wants women to prove they are with child to receive the discount, which some are saying could be interpreted as sexist, and others argue is just plain gross. Mothers will have to bring the soiled ads into stores, which unfortunate cashiers will then have to handle to process the discount. Portanto, estão a ver, se a gente dissesse agora aos trabalhadores da Auto Europa, pá, as vossas reivindicações vão ser cumpridas, mas sempre que alguém levar um cupão ou uma amostra de urina, tu vais ter que manusear essa merda. Mas o que é isto? E para já, o IKEA é mesmo focado... A forma como o marketing deles é exercida ao público feminino, ou homossexual, ou whatever. Mas é. E depois arranjam-me esta campanha, que é basicamente, pá, desculpem lá a expressão, mas é mesmo assim, mijem para o cupom. Para ter um desconto, se estiveres grávida. Mas, a sério, mas é esta gente que recebe... Tipo, uma multiplicidade de salários mensalmente para as pessoas que fazem o produto acontecer e têm estas ideias de merda, estes génios que tiraram os seus cursos de formação com o Google ao lado e a França finalmente está a pensar em tirar o telemóvel da sala de aulas. É este o calibre de people que vem aí? Obviamente, estou a generalizar. Mas, epá, este mundo está cada vez mais ridículo. As pessoas precisam de um pouco de saúde mental. E por falar em saúde mental, e a saúde mental é muito fácil, é só ouvires aquela vozinha que vem dentro de ti, desde que ela não diga mata alguém, oi que criancinha sexy. Pá, uma pessoa normal tem olhos na cara para ver. Eu sei que é muito difícil nos dias que correm definir a normalidade, porque estamos a ser governados por gente insana, que estão a perpetuar tudo o que eles têm de mal para trazer para a humanidade entre nós, para poderem eles próprios usufruírem do seu estilo de vida sem serem penalizados por isso, à nossa conta. Eu sei que ainda vou estar vivo para um dia ver a reivindicação da porcaria da pedofilia a tentar ser uma doença idiótica ou um fator psicológico ou coitadinho esta crianças... Epá, eu sei que há uma linha ténue quando começa a chegar aos 16, 17, 18, mas eu estou a falar mesmo em crianças. Crianças, mano. Crianças, nota-se logo, é uma criança. É daquelas situações que se tu vês acontecer à tua frente, saiam da frente. Não há dúvidas nesta merda. E há aqui um pormenor muito engraçado dentro da comunidade homossexual. Sem estar-me a queixar, obrigado gays por deixarem mulheres mais disponíveis no mercado, mas dentro da comunidade homossexual, e não ouçam isto de mim, porque eu ouvi isto, enfim, não é, digamos, fora do normal haver uma relação entre um adulto e, digamos, um jovem de 13, 14 anos com tendências homossexuais, o que é absolutamente perdoável das duas partes entre eles. Por isso, eu não estou a dizer que isto seja uma escada, porque basicamente é como aquela cena das drogas leves, que são o degrau para as drogas mais pesadas, e há uma analogia que eu também gosto muito, isso quer dizer que se tu, a partir de um beijo, tornas-te um violador. Epá, o mundo realmente era bom que fosse tão branco e preto, como eles gostam de dizer nos mídias quando querem ir para uma guerra. Isto é o mal, nós somos os bons, por isso nós bons, bombas em cima deles e eles maus, corta as imagens das crianças e das mulheres mortas, e os que sobreviverem, que são soldados revoltados que vêm invadir a nossa Europa, são os refugiados, coitadinhos, recebam-nos de braços abertos, não passem à frente deles. Mas, olha, e aqui está, por acaso, um bom segmento para um clipe sobre agora o novo embaixador holandês da parte dos Estados Unidos, que, pronto, não sei se foi devido ao... com licença... ao novo posto de trabalho, mas... só para terem uma ideia, porque vocês já têm uma ideia do calibre do que é ser um político, só aqui em Portugal. Só aqui em Portugal já chega, é tanta corrupção. Aí o Lula, isto, é pá, são todos, juízes, advogados, contabilistas, políticos, deputados, puta que os pariu, mano, ok? Faz um ano, hoje estou a mandar essa gente toda, pá, puta que os pariu, que é pouco. Vamos ver o calibre muito pura e simplesmente de um embaixador destacado para a Holanda. O calibre. It was a rough first day for Trump's new ambassador to the Netherlands, Pete Hoekstra. You'll remember last month he had an odd exchange with a Dutch reporter who was fact-checking the ambassador on the spot with video. Speaking of threat, at one point you mentioned in a debate that there are no-go zones in the Netherlands and that cars and politicians are being set on fire in the Netherlands. I didn't say that. That is actually an incorrect statement. Yeah, we would call it fake news. Is that I fake never news? Said that. Because it's what but, you actually said. No, it's not what I said. The Islamic movement has now gotten to a point where they have put Europe into chaos. Chaos in the Netherlands, there are cars being burned, there are politicians that are being burned, and yes, there are no-go zones in the Netherlands. You call it fake news, obviously. I didn't call that fake news. I didn't use the word this today. No? No. Okay. I don't think I did. Okay. Well, I don't think I did. 2 days later, Hoekstra said he did regret that exchange, but he did not apologize or really dig into addressing the 2015 comments. Now, how did that play at his first press conference with Dutch media today? The first day for Trump's ambassador to the Netherlands started off pretty well with a ride in a very nice carriage, and he got to meet the king. And then he met the Dutch press. Will you be visiting our no-go area? In light of your recent newsroom interview, have you considered the time to recuse yourself? Do you now reach the conclusion that you were wrong when you stated that politicians and cars are being burned? Are politicians being burned in the Netherlands in the past? Is that something you believe, yes or no? I'm not revisiting the issue. Some tough journalists out there. Now, after refusing to discuss his own comments, Pete Hoekstra got quiet. Did you read the quote over the fireplace from John Adams? Mm-hmm. I have. Well, if you're truly an honest and wise man, could you please take back your remark about burned politicians? Or name the politician that was burned in the Netherlands? Thank you. Mr. Ambassador, can you mention any example of a Dutch politician who was burned recent years? We got a Bonnie. Good morning, Ambassador. Good morning. This is not how this works, guys. Come on. This is the Netherlands. You have to answer questions. Please. This is not how it works. Wait, he's answering the questions. No, he didn't answer mine. Yeah. Or he'll go. Didn't ask his question. Okay, we don't have any further questions, then we can... We do. No, we... Okay. Flip-flop. É para o lado... Lá está. Então, onde é que está o interesse? Em defender o quê? Quem? Nas campanhas eleitorais, políticos de carreira, Ser político devia ser um hobby. Ser político devia estar tão limitado às suas atividades como o direito que eles têm para as reformas. Filhos da mãe, milionários, depois queixam-se que a segurança social que nem sequer dá de comer a uma velhota que passou a vida toda a trabalhar e nem sequer teve, digamos, o registro oficial para a fiscalidade agir perante ela. Estes militares alferes da treta que mandaram tanta gente para a morte nos canhões, nas guerras, na nossa guerra colonial, sem rebobinar mais, mas que raio de treta é esta? Mas andam completamente a gozar com a gente, e andam completamente a gozar com a gente, como temos mais salmonela em todo lado, mas anda toda a gente a cortar nos custos, que é para os senhores advogados contabilistas que andam a gerir hospitais continuarem a comprar um Lexus novo todos os anos, ou Mercedes, ou carro alemão, ou whatever, à nossa conta, enquanto trabalhamos uma vida toda e estão sempre a estender o nosso prazo de reforma, por mais esforço que a gente tenha exercido nas nossas vidas, para lhes pagar as contas. Agora vamos em 66 anos e 5 meses. 5 meses, é mais uns trocos, pá, mais uns trocos, porque a prestação do meu iate não se paga sozinha. É pá, estão completamente... Estes políticos da merda andam completamente a gozar com a gente, porque eles já nem sequer são políticos, são exatamente as mesmas pessoas que estão a regir o nosso sistema de saúde. E o nosso sistema de saúde está completamente podre, desde aquela reportagem dos 4 mil e tal dias à espera de uma consulta. Se isso não é estar a dizer na cara das pessoas, vê lá se tu morres antes de ocupares uma cama e dares despesa ao Estado, porque a despesa do Estado é menos privilégios para o meu bolso, que tende a governar político de carreira da treta, que ainda deixa os grandes clubes, como os corruptos todos, que andam aí à baila, mas os religiosamente fervoristas do futebol continuam a ignorar, como o Vale Azevedo, que pareceu partiu o espelho ilusório de qualquer soberania intelectual, de qualquer indivíduo que se acha informado com o jornal debaixo do braço, a ver a SIC Notícias todos os dias, a comer a doutrina à colherada, continua a dar a sua passividade dentro destes assuntos, quando nem sequer percebe que se está a algemar psicologicamente num dogma, numa verdade inquestionável, estúpida, feita desde o momento que nós somos crianças, como quem molesta sexualmente crianças e as traumatiza para perpetuar o problema sem dar o passo soberano sobre a sua própria intelectualidade. Saúde intelectual e a saúde física, onde é que ela fica? Eu no podcast 36 falei da gripe, da porcaria das vacinas para a gripe, não passa de mais uma campanha de venda para alguma farmacêutica que anda a produzir as vacinas, a especular a estirpe da gripe que sempre levou e colheu vidas devido à fragilidade imunológica. Epá, eu não sou médico, não sou especialista, estou-me a cagar, a morte espera-nos a todos, mas vou-vos mostrar mais agora dois clipes em contraste, só para terem uma ideia, de quando, tipo, o último pingo financeiro que ainda pode ser exercido através dos mídia para vender a vacina que já está a passar de timing para ser tomada, o último grito de desespero para vender o final do stock comprado com dinheiro público, inventado, etc, etc, como tenho falado. Então, agora vamos ver dois clipes. Um, a promover a saúde em troca financeira, porque depois a desculpa de qualquer cidadão informado é logo, epá, mas a vacina é comparticipada pelo Estado. E adivinhem quem é que anda a pagar a despesa do Estado? O Salgado? O Vieira? Não parece. Todos nós. Mary David. Bruce, up on the hill, Mary, thanks as always. We're going to turn next here to the deadly flu outbreak across this country. From a 21-year-old son, he was an aspiring trainer, to a 19-month-old boy, both dying from the flu among many victims, the earliest and most severe in years. The disease now spreading across 46 states, hospitalizations doubling in just a week. So why is it so powerful this year? And if you get the flu shot now, how soon before it helps? Here's ABC's Gio Benitez. Tonight, a dangerous strain of the flu is hitting the nation hard. The CDC says the H3N2 strain is causing one of the worst seasons in recent history. This virus tends to affect older people, so over 65, and very young, under a year. 19-month-old Nathaniel Downey of Toledo, Ohio, died Monday from the flu. The family says he suddenly started coughing and within an hour couldn't breathe. Even the seemingly fit can be affected. This 21-year-old aspiring to be a personal trainer died. The family says a simple cold turned into a serious flu. We showed his photo to the doctor. He says cases like these are very rare and he'd need to know more, but that any age group can catch the flu. It's certainly an awful and it's a scary story. And when you're looking at the overall numbers of people in his age group, this person isn't necessarily at increased risk of adverse outcomes. Tonight, the CDC still urging people to get the flu shot, even though it's only estimated to be 30% effective against this year's main flu strain. And Gio Benitez outside Mount Sinai Hospital here in New York City, where doctors say they're seeing a spike in flu cases. And Gio, do experts think wild temperature changes that we've seen across this country are hurting our immunity when it comes to fighting the flu? And the other question we're getting from a lot of people is, if you get the flu shot now, how soon before it takes effect? You know, David, in fact, experts are actually trying to figure out if there's any relationship between the flu and those extreme temperature changes. But you know what? Regardless, they say get that flu shot. It's not too late to get it. They say it takes about 2 weeks to be fully effective. So the sooner the better. All right, Gio Benitez, and we'll start. Ok, e o que é que acabámos de ouvir? Primeiro, eventos que vamos assumir que foram reais, porque não vamos faltar o respeito. Vamos assumir que realmente houve mortes através da gripe. Epá, já houve atletas em forma altamente monitorizados que morreram em campo indireto. O corpo humano, a morte, espreita-nos atrás da esquina a qualquer altura. Mas esta reportagem é realmente uma deconstrução dos mídia absolutamente autêntica em termos de, primeiro, medo. Medo. Vamos implementar medo. Será que é tarde demais? Não haja em duas semanas. A percentagem de sucesso é 30%. Eu mostrei-vos clipes no podcast 36, em que a percentagem era 10%. Por isso, vamos acreditar em quem? Não sei. Mas medo. Primeiro, implementaram medo. Olhem para estes exemplos. E depois, para vender tipo a última resma de stock que ainda têm. Não, mas se tomares hoje, daqui a duas semanas ainda entrem em ação. E depois, mas isto é o quê? Eu agora estou-vos a dizer, eu não estou a vos a dizer isto numa perspectiva de bata branca, de apelo à autoridade, whatever. Isto é exatamente o contraste entre o que nos é vendido mediaticamente em forma de publicidade explícita, na minha perspectiva, porque aparentemente aos mentecaptos comem isto à colher. E se alguém lhes disser, estás a comer merda à colher, mas não te cheira a merda, não, porque na televisão dizem que a merda cheira a rosas. Agora vamos ouvir um clipe, muito mais, digamos até, deve ter sido extraído destes vídeos estúpidos que metem no Facebook, em que alguém benevolente oferece maçãs a um vagabundo só para postar um vídeo para alimentarem o seu ego em troca de maçãs com muitos likes, porque não são os likes que andam a mudar o mundo, mas independentemente disso, agora o clipe que vocês vão ouvir é o estado da saúde, que até tipo, tem um reflexo absolutamente direto no estado da saúde que se passa em Portugal, devido a estes cortes orçamentais, devido a estes hospitais estarem a ser geridos por contabilistas e advogados, o mais importante, porque desde que sigas a legislação, se for, digamos, mau diagnóstico, resultar em morte, pôres as pessoas na rua para desocupar uma cama, para continuar a rentabilizar uma PPT, em que o nosso dinheiro público foi usado para investir naquele hospital e o privado tem que sempre levar o lucro, daí a rentabilizar a nossa própria mortalidade em troca de vendas farmacêuticas, vacinas, sempre o mesmo esquema, todo o fim de ano é sempre a mesma treta. Agora vamos ouvir um clipe que reflete exatamente o porquê de tanto tempo de espera para quem ainda tem saúde e quer recuperá-la em relação à rentabilização de uma cama e espaço hospitalar. So y'all just gonna leave this lady out here with no clothes on? Over overnight, Mamu Baraka was walking past a Baltimore hospital when he noticed something he says he'll never forget. You all need to... I'm assuming that you all are with the security department. Okay. Is there a supervisor available? The hospital's security guards had just wheeled a patient to a bus stop, and in the freezing temperatures, they left her there. The only thing she had on was a hospital gown. It's about 30 degrees out here right now. Are you okay? Are you unable to speak? Are you okay, ma'am? Do you need me to call the police? It's called patient dumping, and it doesn't just happen in Baltimore. In 2007, 60 Minutes investigated the practice of removing homeless patients from Los Angeles hospitals and leaving them downtown. Often the patients are not insured or have other financial issues. It's unclear if that was the case in Baltimore. Go ahead and sit down. Okay, ma'am, go ahead and sit down. Thank you. I'm going to call to get you some help. In a statement, the University of Maryland Medical Center said they share the shock and disappointment of many who have viewed the video. In the end, they say we clearly failed to fulfill our mission with this patient. The man who recorded the video called 911. He says medics ended up taking the patient back to the same hospital. A review is underway that could lead to personnel action against the hospital employees involved. Jeff. Ora, e aqui tive. O que é que aconteceu aqui? Uma mulher foi. E depois lá está. O sistema de saúde nos Estados Unidos. Para quem acompanha este assunto já há alguns anos. Epá. Além de ser retrógrada, nojenta, horrível, pessoas para terem o mínimo de acesso. Digamos, à saúde, têm que largar tipo $500 por mês, o que significa uma renda para um português. Que é horrível. Que é tipo, what the fuck? Todos nós na Europa nos rimos já há largos anos, tipo, mas que raio de sistema de saúde é que vocês têm por aí? Porque se não tens dinheiro, não tens saúde. Mas o mais irónico, caso não tenham reparado, que é um ponto que eu estou sempre a vincar, que este império dita as regras. O nosso sistema de saúde está a ir de encontro a isto, não o vice-versa. Não o vice-versa. Isto comete nojo. Isto comete nojo. Eu perdi a minha mãe neste sistema. Sob a promessa de que todos os dias ela vai para casa. Não. Isto é completo. Ali... Eu nasci no Hospital de Cascais Antigo, ela morreu no Hospital de Cascais Novo. Alguma coisa mudou. E todos os dias me disseram, e desculpem lá partilhar este facto, mas é isto mete-me raiva. Mete-me raiva, mesmo a nível pessoal, porque mete-me mesmo raiva. Todos os dias ia visitá-la, ia vê-la a definhar todos os dias, sob a promessa de uma médica mais nova do que eu, sobre instruções que vêm do topo. Está tudo bem, amanhã ela vai, depois da amanhã ela vai para cá, e quem tem olhos de verde, o quê? Eu nem vos vou contar pormenores sórdidos, porque realmente não interessa, mas isto toca-me profundamente, porque um dia eu vou precisar disso. E às vezes sinto, e já trabalhei num hospital, eu já trabalhei num hospital com o Rui Cabral. E isto mete absolutamente nojo. Eu vi coisas ali que... Epá. E isto é o mundo. E depois... E onde é que estão? Onde é que estão os keyboard warriors e os marxistas culturais que estão também? Não, são putos. São putos, são estúpidos. Mesmo que tenham a mesma idade que eu tenho, são putos. Na cabeça deles, são putos. Só uma coisa que pelo menos este ano... deu para ouvir nos meus podcasts, foi pessoas mais novas do que eu, quando fizemos swapcasts, pá, são, é pá, esperança no futuro. Lá está, por isso é que eu tenho que sempre dizer que sou generalista. Há pessoas que estão acesas, há pessoas que estão a, que não sujeitam esta manipulação, não interessa, somos as trutas no rio, ou os salmões, somos os salmões no rio, epá, nós remamos contra a maré e a popularidade não está a vir contra nós, porque a popularidade é ser a autodestruição da humanidade. E o que é que se lixe? É por causa disto que eu faço este podcast. É exatamente esta merda aí. Porcaria da hipocrisia que bate à porta de toda a gente, e mesmo quando bate à porta de um hipócrita, porque hipócritas somos todos, eu sou um é um defeito da humanidade. Mas ao menos vamos tentar atenuar o nosso nível, ou ao menos admite que és hipócrita. Já há um começo, porque, epá, como é que eu consigo explicar? Eu arranjava uma analogia muito fácil, não sei se ia querer publicar, mas é como o sexo, não é? A gente não... O amor entre um homem e uma mulher até se pode tornar um bocado deslocado, mas não saímos à rua a dizer aos nossos amigos, pá, fizemos isto porque a nossa privacidade tem valor. E há coisas que não interessam, não fazem parte do fórum, da discussão pública, não... Há coisas que não são conversas de almofada, não... Há pessoas que se abrem de mais muito depressa e há pessoas que se abrem de menos muito tarde. É tudo uma questão de equilíbrio. Até a nossa própria hipocrisia inerente dentro da humanidade tem que ser mediada, tem que ser gerida, epá, eu não sei se já contei esta história, mas uma vez quando a empresa onde eu trabalho, quando a gente começou, quando eu comecei nela, porque eles começaram antes de mim, obviamente, quando a gente começou, a nossa localização geográfica era num sítio diferente. Eu, o que me obrigava a apanhar, digamos, o comboio, porque ainda uma semana e meia perdi um dos meus amigos de infância num acidente fatal na Marginal. A vida é especialista em tirar-nos o chão debaixo dos pés, mas tiveram o acidente fatal às 7h45 da manhã, exatamente junto ao sítio onde eu comecei o meu local de trabalho. E isto vem a propósito de... Do quê? Lá está. É a parte emocional que me toca. Mas a vida é bué aleatória. Estás aqui hoje e de repente tudo se perde e digo-vos, eu sinceramente, os meus sinceros pedidos de desculpa, perdi o fio à meada por estar a recordar essa merda, porque foi exatamente o que eu disse aos meus amigos, tipo, porque foi um núcleo, eu nasci neste bairro, é tudo igual, nascemos juntos, a gente não tinha cartas na manga ou truques. E eu disse a toda a gente, quase desfeito em lágrimas, tipo, foda-se, epá, podia ter sido qualquer um de nós aqui, man. É uma sorte, cada dia que a gente tem nesta vida. Isto realmente chega a um ponto que... Epá, por isso é que eu adoro pelo menos as poucas pessoas que me ouvem, porque sabem, isto da vida não é fácil, não é uma coleção de likes, não é protagonismo. E eu, como já disse até em alguns podcasts anteriores, isto é um bocado também uma, digamos, uma retrospectiva do que eu tenho dito por aqui. Eu tenho para aí um podcast qualquer a falar mal das tecnologias, que um dia, mais tarde ou mais cedo, a gente vai ter que, tipo, apagar amigos da nossa lista de contactos digital. E pronto, e aqui está. Detesto ter razão. Eu detesto ter razão. É uma merda. Eu ainda não apaguei. Continuo com o número dele no meu telemóvel. É surrealista. É como se tivesse sido eu a ir. Mas eu hei de ir. Todos nós havemos de ir. Isto não é por ser deprimente. Eu uso isto mais como um... sei lá, um motivo para tentar usufruir melhor do meu tempo. Eu já disse isto também várias vezes. Este é o podcast do primeiro ano. O tempo é o nosso bem mais precioso. Se nós, hipoteticamente, soubéssemos o nosso prazo de validade, havia de ser tão surpreendente para algumas pessoas que mudavam logo a maneira delas de viver. Só que, epá, ainda bem que não sabemos. Porque ao mesmo tempo também nos permite a nós próprios sermos como somos, sem esta preocupação da mortalidade. Mas esta preocupação da mortalidade expressa-se em vários fatores. Não é à toa que as mulheres, à medida que envelhecem, as que não construíram caráter, só usaram a futilidade, começam a meter botox e silicone em sítios que se torna freakish. Temos, por exemplo, o Michael Jackson, que apesar de já ter falecido, como lhe foi negada uma infância normal, gostava de se deitar na cama com crianças, mas eu aí tenho várias reservas. Eu acho que ele era um castrado no verdadeiro sentido da palavra, porque haviam realmente músicos, cantores, que eram castrados entre os 12 e 13 anos para ficarem com aquela voz antes da testosterona avançar naquela mudança. Isto é um assunto muito complexo, mas hoje em dia existe a castração química e a voz dele era aguda. E eu não sei, é pura especulação, mas este mundo realmente está bué virado de pernas ao contrário e as pessoas perdem bastante aquela visão pessoal. Não sei qual é o problema de alguém um dia assumir que, pá, eu estava errado. Eu acho que é dos atos mais nobres. Às vezes, estava errado. Peço desculpa. É das coisas, se queres viver bem contigo próprio, ao menos ser honesto contigo próprio, é das coisas mais importantes na nossa vida. Seguir os valores que tu sentes, porque nem tudo é racionalidade. Há muita coisa que parte do coração. Não é à toa que os egípcios mumificavam o coração, mas extraíam o cérebro imediatamente para evitar a putrefação no processo da mumificação, para deixar um corpo como homenagem de alguém que teve valor, e o coração mumificado dentro de um pote, porque era dali que... Epá, e vocês sabem que eu não... Em termos religiosos, então existe uma relação absolutamente direta entre a maçonaria e a disciplina religiosa egípcia, sem falar no judaísmo, mas, é aquilo que eu sempre disse, eu posso tamar com a cabeça, mas quando partes é o coração. Esta existência humana resume-se sempre, e por mais leviano que as pessoas tentem levar a libertação e liberalização e que se lixe, eu nem sei me identificar como sexo. Eu tenho aqui uma proposta para os marxistas culturais, porque há uma coisa que, por exemplo, a Rita disse no último podcast que a gente gravou. Ela disse exatamente, eu gosto de ver o outro lado da questão. Certo, mas completamente certo. O outro lado da questão é super importante, não é olhar para um lado da questão. Ah, eu sou livre, faço o que quiser, sou dona do meu corpo, já. Mas espera, consequências. Pois, as consequências é que depois acabam-se por tornar um bocado autodestrutivas dentro do nosso próprio ego, conforme o ego tenha sido alimentado por. Porque o ego é um perigo, mas o ego é o que nos impede de nos matarmos já amanhã, porque nós somos o único ser vivo com a maldição de sabermos que vamos morrer. O ego é importante, mas, uou, não vivas através do teu ego. E está aqui uma armadilha muito... digamos, fácil de ser, eu não queria, mas yeah, é assim, acho que o sexo feminino é capaz de ter uma propensão mais maior de cair no próprio ego, só um bocadinho, tenho que ir abrir aqui a porta. Alô, estava a falar bem mal de ti? Tem uma propensão de, às vezes, devido ao seu prazo de validade, às vezes ser um bocado mais curto em relação às armas que possam usar, erroneamente, porque o caráter tem que vir sempre ao de cima, em última instância, para te continuares a valorizar como um ser humano. Isto é o cerne da questão, autêntico, de como é que nós interagimos na vida uns com os outros. E o próprio respeito que tens por ti próprio é projetado em relação ao respeito que os outros sentem por ti e que tu dás a eles. Por isso, o ego é útil, mas não convém abusar dele. Mas isto é daquelas coisas que não interessa para aquilo que eu diga. Se ninguém aprendeu isso por si próprio, é tarde demais para me estarem a ouvir. Eu não sou nenhum guru, nem quero ser, quer que se lixe. Eu próprio não sigo nenhum, por isso... isto são só os pensamentos para festejar o primeiro ano de podcast que ando para aqui a fazer. E pronto, e agora mudando de assuntos, porque não quero estar a deprimir mais people, obrigado às três pessoas que não desligaram até já. Vou passar aqui uma sequência de clipes muito interessante só para acabar, que é o Norman Finkelstein com um convidado... um nome impronunciável, mas altamente informado, que fala mais uma vez desta situação geopolítica a nível mundial que provoca tipo várias fricções em termos de opiniões, conversas de café, para ainda as quem consegue ter, altamente desinformados em relação ao mediatismo que passa em relação a estes assuntos. Próprio já estou a perder um bocado a pedalada, por isso vamos ouvir esta sequência de clipes. Eu vou interrompendo à medida que seja necessário. Vou meter um pelo meio, que faz parte do pacote do meu 11 de setembro, sim, grande reacionário. Eu juro que vou pôr isso no ar, man. Tens que me dar tempo, mano. Se soubesses da minha vida, mas pronto. Vamos então passar, agora, dentro de toda esta hipocrisia que eu tenho dito anualmente, a minha empatia, porque tudo é um pouco generalista e há pessoas que realmente merecem algum valor, e eu defendo realmente os valores deles, mas os valores deles lá, defendam os meus cá também, vamos ser um bocado recíprocos, mas isto realmente faz parte do problema. E só para desanuviar um bocadinho, vamos então falar de geopolítica. Actual refugees and children of refugees, but under the categorization used in Gaza, they're all classified as refugees, so that's 70%. Secondly, half of Gaza's population, or slightly more, are children. And so you have this overwhelmingly refugee child population, and they rely overwhelmingly on UNRWA, the United Nations Relief and Works Agency. UNRWA is financed between 25% and 30% by the United States, and that comes to about $300 million a year. And so the threat of cutting the money to UNRWA would be devastating for an already devastated population, overwhelmingly children. Nonetheless, I would like to keep things in proportion. So it would be a catastrophe, no doubt about it, if UNRWA is defunded by the United States. However, let's look at the numbers. We're talking about $300 million annually. Mohammed bin Salman, the crown prince of Saudi Arabia. He paid $500 million for a yacht. That would have covered all of UNRWA's expenses, the American portion, for more than a year. He paid $450 million for a Da Vinci painting. That would have covered all U.S. expenses, again for more than a year. He paid $300 million for a house in Versailles. That would have covered all the UN expenses, UNRWA expenses by the United States. And God only knows how much money he paid for Tom Friedman's column in the New York Times. Well, why don't you explain what you're referring to, the op-ed piece in the New York Times about Mohammed bin Salman, the crown prince of Saudi Arabia. O que ouvimos aqui foi basicamente, só como um intro, basicamente a despesa de alguém que, como vão ouvir, está a ser pago pelo George Soros, grande inimigo da humanidade. Não sei porque é que estes marxistas culturais não pegam nas suas tochas e nas suas forquilhas e vão, mas é eliminar dos problemas da humanidade, porque há meia dúzia de pessoas, e eu quando digo meia dúzia é muito figurativamente, que transformavam o mundo num sítio bem melhor se não andássemos a dar orelhas mocas a estas mensagens altamente pagas e patrocinadas por realmente desastres humanitários que acontecem e podiam ser resolvidos no país deles, para eles defenderem a cultura deles e ficarem na deles e a gente ficar na nossa e fazermos intercâmbio económico e estar tudo na boa. Mas não, temos que mudar a nossa cultura, pagar a despesa para continuar a perpetuar a destruição da humanidade. Vamos ouvir a segunda parte desta treta. The crown prince of Saudi Arabia. There are young people here, so I have to be careful about my language. But all it was a very expensive. Be careful. No cursing on this matter. No, it's not cursing. But it was a verbal blowjob, probably the most expensive one in world history, that was administered to Mohammed bin Salman. The column he wrote in the Times, it was vintage Tom Friedman. He goes into Saudi Arabia for 3 days, says everything is wonderful, talks to the crown prince's sister, who's representative of the people of Saudi Arabia, says they're all very enthusiastic about him, and then he walks away and writes this column. Hardly mentioning in this column, among other issues, Yemen. Well, Mohammed bin Salman, who is in charge of the U.S.-backed Saudi assault on Yemen. Yes, well, Yemen is... Look, the fact of the matter is that every reactionary, every regressive movement in the Arab world is financed by the Saudis, whether it's Yemen, whether it's Bahrain, whether it's Syria, whether it's Egypt, everywhere, it's the Saudi money. And it's also, incidentally, the Saudi money that keeps the Palestinian Authority afloat. That's why they have to pay pay deference to the Saudis. It's a wretched, parasitic regime. What about Jared Kushner's relationship with Mohammed bin Salman? And how does that play in here? E pronto, e como estamos a ouvir grandes críticas sobre a Arábia Saudita, que não é nada que eu tenha feito, e grande defesa realmente sobre... Epá, eu tenho esta lacuna, pronto, é aquela coisa que tipo, pronto, alguém da direita possa me dizer, epá, afinal pensava que tu... Não, epá, eu realmente tenho pena do maior genocídio que eu vejo acontecer desde 1962 ao 8, escolham... O do povo palestiniano, mas eu quero que eles fiquem na deles. Eu não estou a dizer, venham todos para cá espalhar a vossa cultura, porque até estatisticamente eles são mais cristãos do que muçulmanos, segundo dizem, eu também não sei, mas lá está, também não quero saber. Quero é paz para eles, porque isto é um conflito, que é daquelas coisas que eu não vejo keyboard warriors ou os marxistas culturais muito preocupados, porque sabem perfeitamente, chegam lá, levam um shot nos cornos dos IDF, Google IDF, não estou para estar a explicar. Mas, e como é? E a Arábia Saudita? Então onde é que estão as feministas todas a defender os direitos das mulheres na Arábia Saudita? Já, vão para lá. É como passear na Alemanha ou em Paris hoje em dia. Curtam, mas vamos ouvir mais um bocadinho, que isto tem implicações geopolíticas enormes. parasitic regime. What about Jared Kushner's relationship mm-hmm. with Mohammed bin Salman, and how does that play in here? He's gone repeatedly to Saudi Arabia. Jared Kushner, senior advisor to his father-in-law, President Trump, apparently is in charge of the Middle East peace process, and mm-hmm. they have apparently cooked up a plan, Jared Kushner and Mohammed bin Salman, for peace in the Middle East. Well, first of all, we have to look at the context. Jared Kushner knows nothing about anything. Jared Kushner is only there because he's married to Trump's daughter. He's the son of Charles Kushner. Charles Kushner is a real estate mogul, a billionaire who has the distinguishing characteristic of actually having been arrested and spending time in jail. Now, that's very rare. By Chris Christie when he was a prosecutor in New Jersey. That's very rare in the United States for a billionaire to spend time in jail. Among other things, he hired a prostitute and had her photographed in order to hire a prostitute to have his brother-in-law photographed and then presented the video to his wife at some family gathering. Jared Kushner, he got into Harvard University because the year he applied, his father gave $2.3 million to Harvard. Everybody agreed he didn't have the grades, he didn't have the test scores. These are people who profit from their parents' profit. There's no known knowledge that he possesses about the Middle East. And incidentally, it's the same thing with Mohammed bin Salman. His only interest has only one interest. And of course, the interest is to maintain his power. But the Saudi regime is a parasitic regime. Work, literally, in Saudi Arabia, work is the four-letter word. If you say that you have a job, that you work, the Saudi ruling class looks at you with contempt. You work. And so the Saudis know in their now battle with Iran, they know that they couldn't prevail against Iran on a military level and a strategic level. You know, Iran is a 5,000-year-old civilization. It's a very impressive place. And so they're hoping that the United States and Israel will take their chestnuts out of the fire. Aha, e agora ouvimos as palavras cruciais. Estados Unidos e Israel, lá estamos nós. Aqui é que está o cerne da questão. E eu já ataquei a Arábia Saudita em vários podcasts anteriores, porque realmente é um regime que, se não fosse a riqueza petrolífera e a complacência dos Estados Unidos para continuarem a perpetuar este sistema de protecionismo dos irmãos Saúde, da família Saúde, que basicamente continua a jogar o jogo de Israel, que isto é que é daquelas verdades que o governo dos Estados Unidos, ai deles, seja quem for o presidente que venha, vá, seja quem for, não dê esta benevolência idiótica, e até parece que no canal História o Exército Vermelho ficou assim um bocado fora da estratosfera da vitória, porque o que é que seria dos aliados se não fosse a frente russa a fazer aquele ataque, apesar de toda a propaganda que nos é exercida em relação às motivações desta guerra. Eu agora quero-vos passar um clipe que eu gosto muito de usar, do Wesley Clark, um general dos Estados Unidos, que pós o 11 de setembro foi informado um memorando que foi posto em cima da escravaninha da Casa Branca, do George Bush, o presidente mais idiota da história dos Estados Unidos que eu me lembre, o mais idiota. E eu não concordo com as políticas do Trump em relação ao Médio Oriente, nomeadamente a declaração da capital ser Jerusalém, porque só está a meter é mais acendalhas numa fogueira que já está a arder intensamente. Mas independentemente disso tudo, todos os presidentes foram complacentes com essa situação. Não venham cá com tangas e não venham cá dizer que se a Hillary Clinton não tivesse ganho, a perpetuação do que está a ser aqui descrito, a feminista da treta, ainda havia de estar a fomentar mais guerra para, obviamente, aumentar este plano que em 2001 já tinha sido testemunhado que era este o plano. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, "No, no." He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office, today. And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there was definitely, there's always been this attitude that somehow we could intervene and use for. E pronto, isto é basicamente a forma como o mundo se anda a regir hoje em dia. Obrigado, Merkel, por seres a embaixadora do BCE e estar-nos a obrigar esta complacência idiótica de uma guerra que vem derivada dos Estados Unidos como força invasora, como cão de ataque, devido a interesses que fazem parte do grande projeto. Isto é quase como um pequeno resumo da terceira parte que ainda vai ser produzida do 11 de setembro, porque eu estou a seguir uma sequência de provas que vai culminar numa cena que faz alguma lógica até para um investigador qualquer. Porra, ou eu estou insano, ou este mundo não está a correr nada bem. Este ano culminou de podcast, eu apontei a corrupção do desporto, a hipocrisia do feminismo, a hipocrisia, e depois lá está, nós ouvimos estas tretas e ficamos aqui preocupados em relação a crianças que ainda nem sequer definiram a sua própria sexualidade, sobre o direito delas próprias definirem a sua aparentemente vontade homossexual para promover não sei lá o quê, esta agenda elitista que só tem mais é que dinheiro a ganhar em relação a justificarem o seu estilo de vida absolutamente podre, como se fosse uma normalidade dentro das massas que lhes pagam as contas para continuarem a usufruir das suas grandes orgias com horas correr pelas paredes. Não, não. E agora vou-vos mostrar realmente, e sim, Israel faz parte da equação, o quinto e último clipe para rematar isto. Will take their chestnuts out of the fire. So they want Israel and the United States to go to war with Iran. And so they're willing to do anything. You know, they'll give away Palestine. They'll give away this studio. They'll purchase it and give it away to get the United States and Israel to do their bidding. So we're not really talking about a peace plan. We're talking about handing Israel everything it wants in exchange for Israel and the United States taking out Iran. Tcharam! Continua a ser o plano. E pronto, e é assim que o mundo vive, desde antes de eu próprio ter nascido, desde todos aqueles documentários que passam no canal Hitler, a história, desculpem, é que metem o H em cima e o conteúdo é sempre o mesmo, eu confundo. Mas aqui está, isto é uma daquelas peças geopolíticas que é... tem que ser necessário em compreender. E não me levem a mal. Eu cá, tu lá. Eu compreendo a tua luta, mas tu fica aí a lutar. Eu tento te apoiar. Epá, eu sei que likes não vão fazer nada de jeito para ti, mas realmente a tua interferência cultural dentro do meu país, eu tenho é que ter a responsabilidade de estar bem informado, compreender a tua empatia em termos de estarem a matar palestinianos todos os dias. Crianças! Crianças! Então, marxistas culturais, onde é que vocês estão? E as mulheres? Com os hijabs e... Como é que é? Pá, estão-se a chatear com o quê? Vocês estão-se a chatear com o quê? Por favor, venham aqui à minha frente, que eu talvez através de uma chapada consiga resumir isto mais rápido que um podcast, que é o que vocês merecem com a poluição e a autodestruição que estão a perpetuar perante esta humanidade, porque vocês não estão informados. São só putos mimados. Que andam nas vossas caves a teclar a vossa utopia como uma vida ideal, porque vocês não vivem a vossa vida em pleno. Tenho muita pena. Vocês estão a perpetuar a vossa própria, nossa própria, mundial própria autodestruição, a assinar embaixo os atestados de competência e de apelo à autoridade às forças que deviam estar todas presas no pior gulag que eu consigo imaginar, e isso é pouco. E pronto, e esta é a conclusão, está aqui o meu podcast ao fim de um ano. Imaginem quando eu fizer 2 anos desta merda. É melhor começarem mesmo tipo a fazer reportes, que é para me calar rápido. Talvez o grande reacionário tenha razão, isto é o ano que eu vou ser banido, mas é assim que eu vejo o mundo. É assim que eu vejo o mundo, e pelo menos comigo as peças encaixam. Agora, ter uma discussão com um marxista cultural, como todas as pessoas tiveram paciência para ouvir este podcast até ao fim, é impossível. A lógica foi pela pia abaixo. E puxaram o autocolismo 3 vezes, só para não terem que se ver no reflexo daquela sanita. Que nojo. Isto, este mundo está completamente brutal. Feliz 2018. Com mais um ano de podcast pela frente, mas toca abrir a pestana. Sim, os nossos políticos são corruptos. Sim, o futebol é corrupto. Sim, não, epá, as religiões defendem alguns valores, mas levados a extremismos acaba por derramar sangue a mais. Quanto mais arcaicas forem, piores. E qual é a mais arcaica delas todas? Não. É, ela disse qualquer coisa, mas errou. Não, é o judaísmo. Mas eu não posso dizer isto, sou um antissemita de merda e aparentemente quer reconstruir as câmaras de gás só porque estou a apontar o dedo ao óbvio, porque os IDF fartam-se de matar crianças todos os dias. E estamos mais num sítio do mundo em que realmente as mulheres não têm absolutamente direitos nenhuns, e afinal, andamos aqui no Ocidente a queixar do quê? Andamos-nos a queixar do quê? Ou andamos a queixar de uma distração, ou devemos nos estar a queixar de coisas mais legítimas e se calhar exercermos o nosso direito de voto em algo mais válido, alguém que fale a verdade, que nem sequer legalmente tem o direito de entrar para, digamos, o seio do poder político. Porque um partido independente não tem assento parlamentar, segundo eu vi... não investiguei a fundo, perante estas já caladas notícias do financiamento partidário que foi combinado 9 meses a portas fechadas sem atas, que é absolutamente não transparente, como eles gostam muito de se autoproclamar de o serem. Este é o mundo em que a gente vive, e desliga a televisão, não lês o jornal, fecha os olhos um bocadinho e sentes o que é que o teu irmão te está a tentar dizer. Se pelo menos há alguma coisa que... Porque, epá, eu não tenho nada contra o multirracialismo. Agora, o multiculturalismo, epá, isso para já fica na internet, está bem? Porque aqui em Portugal as mulheres andam como gostam, eu como bitoques de carne de vaca e de porco, ou seja lá o que for, e não venham cá, aqui, agora, dizer com o pé descalço e a mão estendida para a esmola que eu tenho que mudar. Nem eu desejo que no país deles, eles mudem, fiquem na vossa, eu fico na minha, e a gente faz trocas comerciais, visto que tem petróleo para caraças, e também não acredito muito no futuro do carro elétrico, porque não sei onde é que vão pôr aquelas baterias ácidas todas. Mas quer dizer, vá lá, vamos fazer trocas comerciais, como a nossa expansão com Portugal no tempo dos descobrimentos nos fez com que fôssemos uma das maiores potências mundiais, a meias com a Espanha. Vamos deixar as mulheres ser mulheres, vamos deixar os homens ser homens, vamos deixar os islâmicos cortarem a cabeça uns aos outros e vamos deixar nós aqui católicos curtir a nossa, como nós fazemos, meu. Se bem que, pronto, não ouçam muito o Papa Chico, que ele é um jesuíta e o nome diz tudo, mas pá, vá lá, eu acho que Portugal é um sítio espetacular e de certa maneira até que quem dera há muitos países neste planeta, apesar de não oferecerem um ordenado tão baixo como o nosso, terem o mesmo nível pacífico que nós temos, cultural, uma casa portuguesa. Por mais que haja pobreza, há sempre uma refeição a dar a alguém que entre com respeito na tua casa. Ponto. É isso. É ali. Epá. Vamos nos respeitar e sem nos atropelar. Dá para fazer isso? Não. Aparentemente, as pessoas que nos chamam com tudo na mão acham que têm que abrir as portas à sua própria autodestruição, porque não dão valor ao que têm. Isso é absolutamente triste e fica assim. O meu podcast, é festejar um ano de podcast. E espero que mais um ano esteja eu aqui a falar de tais meio dúzias de orelhas que não tenho mais para ouvir. Tudo bom para todos. Até à próxima.